140. Salvador 3198, livrou. Bom dia, tá 3198, tá aqui na Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, obrigado, 3198. Guarda na pista livre, 3896. Eu acho que é Bravo, informa o tráfego decolando da 1-0. Um Boeing 737 não irá interferir com o senhor. Confirme, Romeu, acho que é Bravo. É, retornando pra Salvador, senhor. Acho que é Bravo, ciente. Reporte através norte da torre. Através norte da torre, Bravo. Meia, autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 089. Repouso 1-0, tá 3-8-9. Fora 2738, assina minha indicação. Mas, não irá interferir com essa aproximação e aproximação para 1-7. 2-8-9-6. Maronave na cauda da Azul, o senhor tinha nos orientado que agora deveríamos aguardar o maronave da Gol na retaguarda. Todo mundo está autorizado para a gente no 3, você tem que aguardar algum outro aeronave da Gol chegando. Perdão, deve ter sido confusão minha, era o Azul mesmo, é, pode autorizar, está autorizado já o seu puxo, ok? Perdão. Então tá bom, meu amigo, muito obrigado, está autorizado, reportarei em tarde. Tenho o 090. 93, chama agora Recife na frequência 13325. Pode repetir a frequência, por favor? 13325. 3325, obrigado, bom dia. Dois, bom dia, 397, coluna escuta, Dael. 1397, contato radar, saída da El, subir, mantenha 360. 360, subindo 397. Na 3896, no solo 48, libere direita, solo 121, decimal 9. 129, liberando a direita, 329. Acho que eu gravo aproxima direto para o Trabata? É, direto para Trabata, senhor, estou precisando. Sim, tem a bosta na curtíssima para pouso, o Romeu acho que é Bravo. Acho que é pouso, Bravo. Livre ascensão para 2500 pés, informa de vista na 096. Yeah. 35595, está autorizado para Ilhéus, o plano Yankee, inicialmente no 140 até Coral, após direto 065 para o destino. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida Coral, aciona o transponder 0276. E o controle opera em 120.8, cotejo. Autorizado então para Ilhéus, Indiana, Pantinero, Sola, 0, Mega Coral, Coral, 0.2, o transponder 0.2, 70 do controle 120.8, cotejo. 35595, tá correto o cotejamento, chama para acionamento na remota 14. Chama para acionamento. 3896, livrou a pista, aguardando instruções. 3896, bom dia, táxi via Alfa e Juliette para o portão 0612, autorizado. Alfa e Juliette para o 612, obrigado. Tanto táxi Ocean 6140, POB de 84, autonomia de 12, 15, o alternado é. Autorizado, livre táxi à direita, Condor, ponto espera a torre 1895, boa tarde, bom dia. Direita, ponto espera 1895, a torre, obrigado, até daqui a pouco. Seja. Estacionamento com 4 a bordo, chame para o táxi, o altímetro no 016, o Juliette Bravo Delta. Salvador, 4 a bordo, vai seguir o táxi pelo pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá chamar a torre 1895 para a decolagem, o altímetro 1016, esteja atento apenas ao tanque que está ingressando agora no pátio principal pela Juliette, ok? Decola da 10, vento 160 graus, 092. A linha decola da 10, Ocean 6140. Controle, bom dia, 6200 da Ocean, qual é a informação na venda? Sunar na 200, bom dia, cena de indicação, chega da Mari, desse mantenha 4000 países, justo na 096. Identificou 4000, qual voz? Cato ou Duna? Prezado TAP da Presidente, Xanay 6200. Obrigado. Formel Índia November Alpha, confirma intenções? November Alpha vai permanecer a 2500 em manobras para treinamento. Gol 397, Recife, 133-25. 3325, Recife, Tango Juliette, Bravo Delta, ele mantém cabeceirão na zero. Na 6140, decolou 54, compra de agora no 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado, até daqui a pouco. Três Salvador, Ocean 6250, 02000 pés na Pucacaju. Xena Ryanair 6140, boa tarde. Contato radar, saída Pucca, sub montanha 250. Saída Pucca, confirme. Afirmativo, saída Pucca, Ryanair 6140. Pucca subindo para o 250, Ryanair 6140. Papá, papá, Alfa, Alfa, Lima, possível. Enche a guarda. Juliette, Bravo Delta, livre de decolagem, Delta Zero. Ventuno 50 graus, 092. 40 informa tráfego, 1 hora, 10 milhas, mantendo 2500 pés. Charlie 150. Tem aqui do tráfego, hoje é 6140. Só confirmando o índio da Liberalco para manter a separação, vai fazer aproximadamente 10 milhas do campo em manobra. Tensa. Eita. Chegou no 260, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é 5543. E o controle em 120, décima 8, Coteja. Dado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decoda 90, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. 5543, eu transpondo, 1208, eu controle gol, no 260. No 260, correto cotejamento, chama para o acionamento. Controle, bom dia, Papa Tango Juliette, Bravo Delta, decolou no 0, passando 700 pés. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu país, corredor forte, reporte na Praia do Forte. Gente, pausará na Praia do Forte, pode prosseguir na ascensão? Confirme. Pode acender para o 095? Aguarde autorização para subida para 095, Juliette para o Delta. Aguardando para o Delta. Desceu para 2000 países, destino 096, atrasado LS, foi pista 0, reposto estabilizado, Xanar 6200. Reposto Xanar estabilizado, 2000. Tango Romeu para o Santos Dumont, Rio de Janeiro, qual a pista que utiliza, o pátio que se encontra, por gentileza? Ok, o Papa Romeu, Papa Tango Romeu, no pátio 5, próximo é Aerostar, foi que decola da 17, está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 400, a rota é Upper Zulu 10 até SMAP, após direto a posição Lúvito, direto Barbacena e após conforme o plano, decola da cabeceira 17 com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5526, o controle em 120, décima 8, coteja. Papa Tango Romeu, correto, qual é o POB? Romeu 140, autorizado nível final 270. 250, correção 2706, 140. Canar Romeu 140, chame Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Autorizado, chame para o táxi, 355, fala sim. Autorizado, chame para o táxi, 355. Solo, Tan 3191. Tan 3191, bom dia, prossiga. Muito bom dia, a saída prevista da El, do Rio de Janeiro, Galeão. Eu não tenho aqui o seu plano, mas provavelmente da El, Leda Bridge, ok, a subida? Favorável, agora. Só fazer, está o chamamento aí da cidade. Complete final, chame torre no 93.95, bom pouso. Obrigado, então bom dia, bom trabalho. Chanel 6200, 1 a meia da distância. Chanel 6200 avistado, continue aproximação, aguardando pista livre, o QNH 1 a 0, 1 a meia. Juliette Bravo Delta, autorizado subida para nível 095. Grato, subida para 095, Juliette Bravo Delta. 6200, check train, livre pouso, pista na 0, vento 120 graus, 099. Tudo travou, tem livre pouso, Xanã 6200. Salvador, o Índia Avenida Alfa, solicita descida para 1.000 pés. Autorizar a descida para 1.000 pés, informa ajuste na 0.16. Ajuste na 0.16, autorizar a descida para 1.000 pés, o Índia Avenida Alfa. Você vai retornar para Salvador agora ou vai continuar fazendo as manobras? Consegui mais 15 a 20 minutos de manobras, de instrução, depois regresso para Salvador. Sim, 1.000 pés, corredor forte. No meu teste foi do forte, no general liberal. Objeto 5728, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.16, autorizado LS, que foi pista no 0, reporte estabilizado. 2016, tem livre LS, essas coisas são reportes estabilizadas. Canal 6200, no solo 07, libere direita via Fox, solo 121 decimal 9. 219, avisado. Taxa 3.5, a bordo, 2 horas de autonomia, alternativa Porto Seguro. Copiei Porto Seguro, 2.25 e 7.0 a bordo, é isso? Afirmo, 5.595. Ok, 35595, livre o táxi Pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, tenha um bom voo e um bom dia. Autorizado então o táxi via Pátio Indy Alpha, quando no ponto de espera dando 0, vai chamar a torre 1895. Graças, um bom trabalho. Alô, bom dia, o Xanã 6200, livrando o pescoço. Bom dia, chama antes da Juliette, Oxa 6200. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, autorizado ingresso no 735, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1 no 7. Salvador, bom dia, 35595, se aproximando do ponto de espera da 1.0, pronto. Tip 5595, ele mantém, capiceiro 1.0. Ele mantém na 1.0, 5595. Portão 1-1. Romeu, Papa Tango Romeu, livre decolagem da 17, o vento 140 graus, 099. Alinhado e pronto. Gente, Tribi, mantém a posição, aguardando instruções. Devido à aeronave decolando no 7, perfil conflitante com essa subida. Torre, Tripe, voltando. Já siga para a Torre, Tripe, 5595. Possibilidade de manter 1500 até fora da barra, querido? Tem mais 2 minutos, Tripe, 5595. Mais 2 minutos. Se confirmar a autorização, informa a gente aqui, por favor, tá? Tem, Felipe, 5 minutos. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, decolou o Zuno 2, chame agora o controle, 1-208. 208, bom dia. Guardião 06, prossiga para a torre. 06, tá bom, eu só vou seguir para o CAP. Já acionado o Bangalé. Confirme o piloto em comando. Dourado. Meu Papatango Romeu, passando 2600. Bom dia, Papatango Romeu, contato radar, subiu para nível 400, TF da saída da EL. 400 da saída da EL, Papatango Romeu. Web Jet 5728 em Full LS, visual. 728, completa a aproximação, chame torre 118.95. 895, bom dia. Papatango, Juliette, Bravo Delta, controle Salvador. Prossiga, seu nível final agora é o 075. 075, suba e mantenha o 075. Negativo, até o 0753, Juliette, Bravo Delta. Meia. Ele 16, eu vou guardando livre P, 572. 075, Juliette, Bravo Delta. Da ótica 06. 06, livre decolagem, o vento 130 graus, 099, comprou a sul, pode fora do sol. Teste iniciando, 06. Porção de 2 horas, 22 milhas, com rumo nordeste, mantendo a nível 190, é um Charlie 130. Gente, Papatango Romeu. 5, decolou o Juno 4, controle agora em 120.8. Confirmo, está autorizado, 1500, querido. Controle 120.8, Tripe 5595. 5595, contato radar, seria coral, suba para o nível 140. Foi solicitado 1500, já está falando da barra, é possível, senhor? Você quer fazer um voo no litoral? Afirmativo, até o farol da barra, depois prossegue na subida. Está autorizado, 35595. Sim, obrigado. 06. Guardião 06, decolou o 95, controle agora 1-0-18.